Super Rádio Marajoara. ZYI 531, AM 1130 kHz. Onda média, ZYG 361, 4.955 kHz. Onda tropical. Super Rádio Guarani. ZYI 556, AM 830 kHz. Souri. Emissoras do Grupo Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos. O amigo do povo. Belém, Pará, Brasil.